toma a tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. Então o anjo, que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Finalmente a vindima. Lembrem-se do sexto selo. Quem poderá sobreviver? A vindima. Eles viram no sexto selo, ao olharem para dentro, que os selos revelam nossa intimidade mais íntima, permitam-me dizer assim, mais interior, mais profunda, mais escondida. Eles viram as consequências dos seus maus atos. E lá atrás, percebiam o capítulo 14, quando o anjo corta inapelavelmente a seara que está madura. Trigo e joios a serem separados. E eles viram isto aqui, ó. Versículos 17 a 20. Porque tudo o que acontece na terra é consequência dos atos da humanidade que habita este planeta. Não há um ato, um só, por mínimo que seja, que não tenha consequência. A vindima. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. Ainda saiu do altar outro anjo que tem poder sobre o fogo. Vejam, o anjo tem poder sobre o fogo. Quando o irmão Zaru dizia que há espíritos que cuidam do fogo, da água, dos animais, dos vegetais, então a gente ria, eles pensam que o mundo está ao léu. Como não se integraram no dia do Senhor, que é o estado ideal de convivência com o espaço e tempo divinos, não podem entender essas coisas todas e gargalham. Reparam, há muita gente snob, que olha assim, os que creem, por cima daquele respirado assim, aquele snobismo é todo falso, é medo. Ou então ri. Que idiotas, que panacas, que não pode dizer outra coisa que eles pensam. Aí riem, não, aquele sorrisinho de medo, não tem coragem de enfrentar a verdade contida no texto sagrado. Mas ô pai, você é um pregador do amor e fala assim com a gente? Mas amor é isso, você pensa que amor o quê? É bulinar, é sabujar, é alertar quando a criatura está se afogando. Aliás, já dizia o velho Vitor Hugo, aqueles que afirmam que uma coisa não acontecerá ou deixará de acontecer ou não poderá acontecer, é impossível de acontecer, colocam-se tacitamente do lado dos que vão perder. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. Ainda saiu do altar outro anjo que tem poder sobre o fogo e falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma a tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Eu vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Já disse algumas coisinhas. Prestem atenção. Que as uvas estão amadurecidas, aqui na Vindima, capítulo 14, versículos 17 a 20. Prestem atenção. O que é que eu acabei de dizer? Que as uvas estão amadurecidas ou maduras? Que o anjo passou a foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O que pode significar esse lagar da cólera de Deus? Sim, a justiça de Deus. Esse lagar está sob outra forma apresentado lá no capítulo 16. Fala no microfone. Quem falou aí? Vai lá pro Paulo Alzeiro. Vamos lá. Armagedom. Por quê? Você é capaz de matar a charada agora? Pode deixar para depois, senão. Ou se quiser. E o lagar foi pisado fora da cidade. O que de muito importante aconteceu fora da cidade? Pensem bem. Está lembrado, Vicente? O que aconteceu fora da cidade? Uma coisa terrível. Que as pessoas pediam para os montes. Não. Sobre ele. Sim, sim. Isso, no sexto selo, eles já estão visualizando o que vai acontecer lá no capítulo 14. Mas vejam bem. O que é que de trágico. Vamos, Lorival, senhor Francisco. Fala lá, vem cá falar. Passa o microfone lá para ele. Vamos lá. O que é que aconteceu? Passa lá. A crucificação do Cristo. A crucificação do Cristo fora da cidade. Mas não é mais aquela Jerusalém. É fora da Jerusalém Celestial. Porque o que vai acontecer é nada mais, nada menos que isto aqui. E o lagar, quer dizer, vejam bem, os que vão receber essa punição, eles não entram na cidade, porque na Nova Jerusalém, o que se diz lá? Fora os cães, os ladrões, os fornicadores, os mentirosos, esses que serão pisados. Não porque Deus seja cruel, que pediram isso. A que se faz, a que se paga, quem semeia, acolhe. E como é que é fácil no improviso? Como é que vai? A inspiração de Deus vem. E o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Uma coisa enorme. Um estádio tem quase 190 metros, vocês precisam conferir. Multipliquem isso por 1.600. Vai dar uma extensão enorme. Até os freios dos cavalos. Como tu vai ver sangue, hein? Bom, dei para vocês bastante assunto para pensarem. Juntamos o sexto selo. Você vê como é que Deus conduz a gente? Eu ia para o capítulo 14. Eu falei que eu ia terminar o capítulo 14. Abri no sexto selo que eu vinha pensando no carro, aquela coisa toda, pá. Olha, Por favor, quando eu digo a vocês que temos que nos unir à humanidade de cima, não durmam, prestem atenção. Eles vêm e nos ajudam. Bem, eu já dei para vocês aí umas dicas. Vão voltar depois à Vindima, ao Armagedon, à Grande Tribulação. Parabéns, Lourival Francisco. Assim é que eu gosto. O que aconteceu fora da grande cidade foi a crucificação de Jesus. Bem, mas agora nós vamos orar, né? Alguém cansado aí? A marcha está apenas começando. Bem, então vamos orar o Pai Nosso. A prece ecumênica de Jesus, que se encontra no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Qualquer um pode entoar o Pai Nosso, pode rezá-lo. Porque ele não está preso a crença alguma. Trata-se de uma oração universal por sua própria natureza. Como é sublimemente amplo o Cristo de Deus. Qualquer religioso, seja ele cristão, judeu, islâmico, budista, xintoísta, brahmanista, espiritista, esoterista, umbandista, pode proferir estas palavras sem que se sinta constrangido perante a sua consciência religiosa. É, portanto, a prece ecumênica por excelência. É o grande amplexo de Deus, o grande abraço do Criador em suas criaturas e vice-versa. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino que é de justiça e de verdade, sem o que não pode haver bondade nem amor. Porque o amor, a bondade, a justiça, a verdade são aspectos do Pai Celestial, do Criador de todas as criaturas. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, nosso divino Senhor e chefe, cuja misericórdia nos sustenta, além de todos aqueles por quem pedimos sempre, sempre, nesta corrente de fé da família legionária da boa vontade de Deus, que abarca todas as criaturas e tem em seus corações o poder do teu amor, por isso se tornam invencíveis no seu ideal de um bem maior para o Brasil e para a humanidade. Nós suplicamos também pela felicidade verdadeira, não passageira ou colorida, frugal, daqueles que se amam, que se encontram pelo namoro, chegam ao noivado e depois se casam. Que eles possam viver fazendo por onde merecerem, eternamente sob o teu manto protetor e o de Maria Santíssima na religião divina do amor universal. Mas nesta prece eu também me refiro àqueles que não casaram, nunca noivaram, até mesmo nem namoraram. Porque ninguém é feliz por casar ou deixar de casar. Os fatos estão aí comprovando. A felicidade encontra-se em primeiro lugar no altar que temos dentro de nós, que somos, como explicaste, o templo do Deus vivo. Disseste: vós sois o templo do Deus vivo. E aí é que está a felicidade. Primeiro dentro da criatura humana. E essa felicidade só pode ser desenvolvida se a criatura humana aprender a viver em função dos seus semelhantes, numa sociedade realmente solidária, que a LBV Mundial prega desde o seu início, quando proclamou para todas as direções o seu Natal permanente, o Natal diário para a fome do povo, que também é diária. E não somente fome material, mas fome espiritual. Satisfeita a fome espiritual, o espírito se torna forte e vence todas as dificuldades, no campo particular e no campo público. Um dia, os comandantes do mundo entenderão isso. Os parlamentares do mundo terão isso como coisa essencialmente verdadeira. O judiciário de todo o planeta Terra. Reconhecerá nesta lei a justiça mais perfeita. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos. Evangelho do Cristo segundo João, capítulos 13 e 15. Capítulo 13, versículos 34 e 35. Capítulo 15, versículos 12 e 13. Jesus disse que voltará, portanto ele voltará. Publicamente todos os olhos o verão, como podemos ler no versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse. E quem faz esta afirmativa, o versículo 8º declara ser o Todo-Poderoso Deus. Portanto, devemos levar na mais alta consideração os versículos 42 e 43 do Evangelho de nosso Mestre, segundo Mateus, capítulo 24. Vigiai, orai, porque não sabeis em que dia, nem em que hora voltará vosso Senhor. Contudo, considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a porta de sua própria casa. Estejamos, portanto, nós que estudamos o Apocalipse de Jesus com os simples de coração, sempre atentos para este fato da maior importância histórica e espiritual. Mas é preciso vigiar e orar. Guardemos este ensinamento do livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 15. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura saber. Sábio não quer dizer que tem um diploma. mas que tem a simplicidade de Deus na alma. Sábio é aquele que observa o que Jesus disse no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação, pois o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orai, vigiai, porque ainda no livro dos Provérbios, capítulo 19, versículo 16, esta advertência a quem tem ouvidos de ouvir: o que guarda o mandamento de Deus, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. E Jesus adverte no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Agora, Jesus, cada um de nós tem um pedido a te fazer. Porque disseste, Senhor: pedi e Deus vos dará. Deus não é indiferente nem a morte de um passarinho. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está no céu? Por isso mesmo, Jesus, queremos pedir-te que coloques neste copinho d'água o remédio perfeito para cada um de nós. Aquele medicamento que colocaste nas águas do Jordão ou nas águas de Siloé. Bálsamo celestial que restituiu a visão a um cego de nascença. Nós te pedimos, divino médico, coloca neste copo d'água o medicamento celeste de que tanto precisamos. Que estes doentes em quem vamos pensar, doentes do corpo, doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura na força desta corrente, em nome de Deus. Porque sabemos, pois disseste no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível àquele que crê. Atende, pois, Senhor, a este pedido. graças, Senhor. Foi contigo que aprendemos no teu Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 19, que na nossa perseverança ganharemos as nossas almas e perseveraremos contigo agora e sempre. Graças, Jesus. Como diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 12, em sua epístola universal: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Deus prometeu aos que o amam. Dá-nos então, Jesus, a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. A nós que cremos em ti, Jesus. Eu creio em ti, Jesus. E aqueles que oram comigo neste instante também creem em ti, Senhor de nossas vidas. Tu que fortaleces os nossos espíritos com estas palavras, e como nos confortas com isto. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar, porque ainda não a sabe ter, não a sabe conquistar, porque não aprendeu a ouvir-te, nem a seguir as tuas palavras e os teus exemplos, divino chefe. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. E para terminar, a saudação legionária da boa vontade de Deus, que aprendemos e que com muito orgulho repetimos: Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo está disto. E já vem em nossos corações para sempre.